É o seguinte, você tem coragem de lutar contra o sistema, Rodrigo? Você tem coragem de lutar contra o sistema ou não?